andressedesmoral.com. O controle do paredão aumenta no talo que o trator chegou. Botou pressão e novinha com cara de santa. Eu sei que tu gosta mais do se soltar na cama. E novinha com cara de santa. Eu sei que tu gosta mais do se soltar na cama. A putaria rola solta na minha cama. Ela é maluca. Deixa a bunda, bunda, bunda. Vai, vai. Eu disse vai, amor. É com carinho, amor. Cê quer que eu bota, amor. Vou botar com a vai, amor. É com carinho, amor. Cê quer que eu bota, amor. Eu vou botar. Vou botar, meu irmão. Vai, amor. É com carinho, amor. Cê quer que eu bota, amor. Eu vou botar. Vou botar. E vai, amor. É com carinho, amor. Cê quer que eu bota, amor. Eu vou. Joga pra cima e vai. Dale, que dale, que dale, dale, que dale, que dale, dale, que dale, que dale, dale, que dale, que dale, vai. Botou pressão. O DJ Toninho, tamo junto. JA Gravações, Alô Moral CDs, Alô Lucinho Dias, é nóis, hein? E novinha, com cara de santa. Eu sei que tu gosta mais do se soltar na cama. E novinha, com cara de santa. Eu sei que tu gosta mais do se soltar na cama. Putaria. E a putaria rola solta na minha cama. Ela é maluca, desce a bunda, bunda, bunda. Vai, vai, vai. Vai, amor, é com carinho, amor. Cê quer que eu bota, amor. Eu vou botar, vou empurrar. Vai, vai, amor, é com carinho, amor. Cê quer que eu bota, amor. Eu vou botar, vou botar, amor. E vai, amor, é com carinho, amor. Cê quer que eu bota, amor. Eu vou botar, vou botar. Vai, vai, amor, é com carinho, amor. Cê quer que eu bota, amor. Eu vou botar, vou botar na novinha. Alô Black CDs, Load CDs. Tô batendo paredão. Alô Limpinha MP3, é nóis. Alô Betinho CD, divulga nós aí. Animatéz tá a imagem. É o Nego Já.